Fernando Lima, Quilo Zulu, pátio 5 para o pátio 3. Operando no momento em 1-8-95, o Hotel Júlia de Serra. Qual é a sua distância de Salvador no momento, Hotel Júlia de Serra? Piada. Tal 9916, a linha aí mantém cabeceira no zero. Lima Quilo Zulu, autorizado o táxi, chame para ingresso que são no 7, não, papá. Mike Turete Romeu, após o sobrevoo do Latinoage, confirme as intenções? 49, decolado ao 53, chame controle 120, decimal 8. 208, bom dia, boa noite, 49. Pronto, 59. Aguarda por gentileza. Guarda. Irão Membral. Salvador 1014. Salvador, bom dia, Gono 649, decola, saída da El. Gono 649, contato radar na decolagem, suba 360, Gono 649, nada El. 360, solicita lei do OBDEV. Lima que usou autorizado cruzamento pista 17, Quebec mais. Na Lima, chame solo em 1-2-1-9. Agilize o táxi, por gentileza. Graças. Lista autorizado, puxar e acionar. 3 minutos. 3 minutos. Total 9916, autorizada a decolagem de pista 10, vento 010 graus, 49. Confirmo para o sol. O Econ de novembro, assim que possível, informe seu estimado de pouso. Autorizada ILS. Chama novamente um pouco mais alto, confirme que a sua transmissão está muito baixa. 4 Salvador, 35362. 5362, desça para 2000 pés, está autorizado ILS X-Ray, reporte no localizador. Autorizado o procedimento ILS X-Ray, reportará estabilizado no LOC, 5362. Não, táxi até o pátio 3, reporte do pátio. Gente, Hotel Júlia de Serra, está mantendo 1.000 ou 1.500, confirma. Então, 1.000 pés no corredor forte, aguarde para voar rotatória, o Hotel Júlia de Serra. Bom dia. Esquerda na saída Momo, após direto. Transponder é 5420, falando é Yankee. Até 300 milhas em Salvador, pode prosseguir visual. Espera a posição turma, ok? Bastante da final para não interferir com o meio. Gente, não vai interferir, já no através de Pituaçu. Boa, obrigado. Controle igual no 649, solicito a voa BDEV, se possível. Aguarde para voa BDEV ou no 649. Escuta. Controle Salvador, bom dia, total 99. 16 decolado na sua escuta. O 9916, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. Na saída da EL, total 9916. 4234, chame o Centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, bom dia, bom trabalho. Saída Arbo, após direto. Transponder é 5470, plano é Yankee até 060 milhas, Salvador, após prossegue visual. Controle 85362, sobrevisado no LOC da 110. É uma torre em 118, decimal 95, altímetro 1014. Acha pro táxi, como é bolsita? Oi, Salvador, bom dia. 85362, estabilizado no LOC da 110. Uno alternando 3395. Tá travado, ciente no 014, 5362 da treta. 649, obrigado, ok. American 239 cleared down to 3000 feet, QNH 1014. To the 3000 feet, 1014, American 239. Eco Índia Novembro, controle. Chamado de pouso. 1950, copiado, Índia Novembro. No 125, copiado. Baixou e travou no externo, 35362. 35362. Tráfego avançado, livre pouso, 1-0, vento 360 graus, 049. Livre pouso na 1-0, 35362. Poderia repetir o vento? Vento 360 graus, 049, 35362. 7 graus, 35362. Aguardo 4 horas e 5 minutos, alternando Galeão. Alternativa Galeão, confirma o POB e o autonomia? POB 173 e autonomia 4 horas e 5 minutos. Tente 1759, táxi em via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chama Tô em 118, decimal 95, altímetro 1014. Marco e Índia no ponto espera, chama 2895, comer 14759 da Gol. Diga. Vamos aproximar para o corredor interlado, senhor. Autorizar para a rotatória. Afirmativo, da presente pro da rotatória, mantendo no meu pé e até a Juliette Serra. Juliette Serra. Presente, direita, 219, chamar a outra P5 302. Autorizado prosseguir. Ingresso no pátio principal para o pátio 3. Rafa, tudo então. Em 1251, alterno 33295. Total madrugada no meio, 251-1335, boa. 1-3395. 1-3395, boa. O Echo India November, confirme a altitude que mantém. O Auro Charlie está acusando aqui 075. Da presente, o serviço era data terminado. Prossiga no 080. E para o serviço de informação de voo alerta, o Centro Recife nesse setor em 251, alternando 1-3-3. Corrigindo, 1288, alterando 260. Sete, cinco, nove, autorizado, linha decolar, pista 190. Vento variável com 3 nós. Autorizado, decolar, pista 190. Gol, 759. A visão foi modificada para 5, ok? Atende para os sinalizadores. 5362. Certo, a visão foi mesmo, a TPC do 362. Pode configurar a pista no solo? Santo Damo? Tinha voz de transcópio, Alfa Santo Damo. A Vitor Juliette se recebe o controle e acena a identificação. É inicial do 0-0-7-4-9. Clear down to 2000, clear the LSX3 procedure, report the localizer, American 239. Clear to 2000, clear the ILS, report established, American 239. Vamos direto, afirmativo. Alfa no telado. Hotel Juliette Serra, chame Torre Salvador agora em 1-1-8, decimal 95, Hotel Juliette Serra. 1-1-8-9-5, Hotel Juliette Serra. Alfa da presente, façam 360 pela esquerda, Índia November Alfa. 360 pela esquerda, Índia November Alfa. É, controle, o Alfa... Lima, aqui no Zulu, na escuta do Sol Salvador. Ele estava na minha escuta aqui da decolagem normalmente, chamei já, ele está aqui em 2345. E o mesmo só não me copia, copia vocês, mas não me copia. Pois é, ontem eu escutei também, ele reportou no chão que estava com problema de rádio já ontem também. Sabe, nesse caso, eu desconheço esse ponto, senhor. E não cumpriu, não cumpriu os corredores, o que cruzou o final do ano zero, é, sem cientificar o controle. É, esse piloto aí, ele não é da área, parece que ele está indo para Tocantins, aí ele veio só buscar esse avião, ele não é familiarizado aqui, acho que ele se enganou aí. American 239, localizer. 239, complete ILSX3 procedure, and contact now tower on 18-905. 1895, what's here? Azul, 4489. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 014. Lembre que é da Lockett. KNH 1014. 1014, we'll call you, gear down. 06312, chamando o controle, confirma. Afirmativo, só mantendo 150, pronto para descida na praia de maré. Gente, desça para o 050, chegada Mari, o Oceaner 6212, o altímetro no 014. 014, 050 na Mari, Oceaner 6312. Contra o Salvador, voa 759. Quatro de nove, possível. Dito Veneralta, realizou 360. Gente, mantém a ponta rotatória, 1.500 pés, em Novembro Alfa, aguardando a transferência de comunicações. Ponta rotatória, vai aguardar a transferência, em Dito Veneralta. Runway 10, American 239. Bom, 759, contato radar na decolagem, suba o 360 na série da El. 36, da El, 759. Já afastado 3 mil da cabeceira na 7, já vamos dar autorização para prosseguir. Marcelo, que há 3 milhas da cabeceira na 7. Nós estamos agora a verificar o duelo de ponta aqui. American Line 239, traffic on your left side, 3 miles, don't interfere with your approach, clear to land runway 10, wind 360 degrees, 4 knots. Alright, American 239, clear to land. Escuta. Então, Juliana, aqui nós está efetuando 360 graus, aqui sobrou ali, bom, 3 milhas e meia da cabeceira, ano 7. Gente, foi um tráfego pequeno porte, um Charlie 150, mantendo 1.500 pés na prova rotatória, está autorizado reinterceptar a final, o hotel Juliana. Aqui é o hotel Juliana, prosseguindo para a final, está contra a impasse e travando. Da Mari, desça para o 070. De Matilus, uma das coisas do solo. 5. 1 de Novembro Alfa. Deixa eu matar o 6295, obrigado, bom dia. Oceaner 6312, desconsiderando a altitude de TAP, desça para 3 mil pés o altímetro 1014. 3 mil, 1014, desconsidera a TAP 6312. Oceaner 9. Roger, American 239, 121, Oceaner 9. Bom dia, muito obrigado. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Índia Nova Veral, na prova da rotatória visual com o campo. Taxi to the runway, taxi gate 11. Taxi Alpha, report before taxi Juliet. Taxi Alpha, report prior to Juliet, American 239. Salvador, muito bom dia, 9083 Gol, ponte 5, ciente Oscar, autorização confirma. Gol 9083, Salvador Confins, 380 nível autorizado, via Zulu 10, bridge, Zulu 16. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208, controle, acione 5511. 3-8-0, nível autorizado, decola a pista 1-0, curva direita, mantém a perfil da Daeda, Voa Vita, Motiva. Tá pisolou no 0, aerovia até Brise, depois a pisolou no 6. O controle Salvador 208, 55 no transponder, vou na 03. O 03 poderia contagiar novamente o nível e a saída? O nível 380 e a saída copiou Dael, Leda, Motiva. Prima correta, forte posicionamento, 903. Passará, 903. Parte baixo, funciona a frequência livre. KM3-12, prossiga para 2000 pés, está autorizado LSX-Way, chamando reporte localizador. Para 2000, reporta no localizador, chame 6312. É Sury Charlie Fox, Salvador, São Paulo, 360 nível autorizado, via UPS Lulu 10, Bridge, UPS Lulu no 6, Bravo Hotel Zulu, DCD Drive, Boss V Performance Alto Plano. Decola da pista 17, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5455. Foi o Índio Novo Liberal para 3 milhas da 17. 759, passando o 160, chame o centro Recife, 1251 na alternando 3395. 251-3395, voando 759. Muito obrigado pelo contato, agora para todos, bom final de semana. Também. Ouvindo, Bialbê? Domingo, boa do operacionamento, tá? 2-1-1-8-9-5. Caminhamento, curva esquerda, proa 200, o limite é o curso do localizador. Vê se mantém a 3 mil pés, o azul 4489. Esquerda 200, limite ao lote, 4489. O azul 9978, o número 3, desça para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 4. 4014, 9978, número 3. Completa o ILSX-Way, chamando torre 118 decimal 95, 6312. 118, 95, 6312. Tem um ponto de branco. Romeu Golf Victor, segue o aeronave que está taxando para o PET 4, reporta aliado, pronto na 7. O 9978, início de redução 2109. Eu vim agora para 22 horas, 1978. E eu vou encontrar o trem freado para realizar a limpeza lá. Agradeço, atenção. Torre, é o Xané 6312, passou o marcador externo, ILS da 1-0. Deixa eu trazer? Xané 6312, passou em Serra, estamos agora 4 milhas para a cabeceira. Feito, tráfego ajustado, pouso autorizado no zero, vento 020 graus 5 nós. Confirme, baixado aprovado. Afirmo, baixado checado, livre 990. Do 4489, desça para 2000 pés, aguardando o último vetor para interceptação. Para 2000, pode estar descendo. Do 449 para interceptar o lock, curva esquerda, proa 150. Reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte estabilizado, 4429. Azul 9978, reduzindo para 1809 agora. 1809, azul 9978. Golfe Vitor, 30 por cima esteira, turbulência número 2, plano pronto autorizado no 7, ventos 1 no correção, 020 graus, 4 nós. Altímetro no 0 no 4. 0 no 4, 3 mil pés, 0, 3, 0. Azul 9978, desça para 2 mil pés. Azul 9978, interceptando o curso localizador, curvando à esquerda agora na proa 040. A luz de pés esquerda 040, azul 9978, está reduzindo para 159. Gente, nessa ponta interceptou aqui 9978, e aliás é atualizado. Estabilizou 4489. 4489 completo, e aliás é X-Way, chamando torre 18, decimal 95. 295. Na parte de gramada? Não, na pista. Manati, confirme a altitude e o ProB. Copiado. Prossiga com o plano falado Itapuã, reportando no ingresso da CTR. O altímetro em Salvador no 0 no 4. Mike, com Delta. Gato. Controle, Papatanga, meu ouvido. Romeu Golf Vitor, contato radar na decolagem. Livre ascensão 1 centena na saída da árvore. 1 centena na árvore, graças, senhor. Confirme se está livre da restrição de 3 mil pés. Está livre das restrições, prosseguindo direto à árvore da presente, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, direto à árvore, livre da restrição. Apenas confirmando, azul 9978 está autorizado a interceptar o localizador, correto? Afirmativa, por hora para interceptar. Interceptando agora então, azul 9978. 030 graus, 49. Teve pouso 4. Prisma 2, solo 219. Solo 219, tá, né, minha prisma 2. Solo Salvador, tá, né, 312. Entrou na pescoça. Beleza, 1-2 para seguir Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3-2. Pushback acionamento na ponte 5, é o gol 9083. 9083 no 5, está livre pushback, pode estar. Autorizado para tentar com 9083. 3304. 1809-3304. Azul 9978, chame torre em 183.95. 895, azul 9978. M312, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, M312. Como que a aeronave pousou anterior, a companhia reportou um pássaro na pista próxima à interseção da taxiway Eco. Tem condição de seguir para pouso ou iniciar revestido? Prossegue para pouso, azul 9978. Gente, vento variável com dois nós, reporte no solo controlado. Reporte aí no solo, azul 9978, baixa travada. Azul 4489, solo aos 23, 1209. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés, o altímetro no 014. Obrigadão aí, companheiro. Abraço. Charlie Fox, mantenha. 4489, prossegue Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, taxa Juliette, reporte 4489. Controle em Salvador, está passando o rodízio recebido, passando 070 para Matancena, são os visuais, propõe cancelamento e nível 105, solicita. Perdão, 085. Identificado ao zona 125, prossiga com referências visuais ao 085, Romeu Gofito informando nivelado. Confirmito. A partir da presença, poderia voar direto Ipiaú? Está livre direto Ipiaú, Romeu Gofito. Romeu Gofito, né? Puxa um pouquinho para trás, quer liberar o avião? Ô, Beto. 9978, solo aos 25, olha a grade direita, 1219. 1219, ó, 1219, ó, 9978, azul. Tá bom, azul. Autorizado táxi via EJ Alpha, ficou à espera da 10, chame torre 1895, QNH 10, 14, boa viagem. EJ Alpha, ponto espera 2895, 1014, 9083. 6312, após a aeronave da Gol Livre à Juliette, autorizado ingresso na mesma para o portão 5. Relativo, após o Gol, vai para o 5, 6312. Azul 4489. Segue a aeronave da Avianca, ingresso na Juliette, portão 9, segue o falando da Infraero no Traverso 8. Segue na Avianca pro portão 9, vai seguir o falando. Azul 449. Azul 9978, autorizado ingresso na Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, 9978, azul. Alto litoral, proximidade de Rio Bebê. Vai manter 500 GL na pista. Regressando ou permanecerá no setor, confirma. Vai permanecer sobre o voo. Tente, Romeu. Eu. Salvador, 9083, gol, ponto de espera, pronto, disco no zero. 9083, mantém o ponto de espera. Mantém 9083. 7, Alpha Fox, decolar 227, controle 208. 208, até a volta. Controle Papatango, X-8 Charlie Fox. X-8 Charlie Fox, contato radar na decolagem Suba 360, saída da El. 360, contato radar, perfil da El, X-8 Charlie Fox. 3604, não será necessário mais nenhuma obra, prossiga para a final da 1-0, está com referência do Oeste. 08 controle, acione no transporte 5513. Pela atenção, obrigado. Cliente 3304. Estão no 10 com 1-0 com governo aí à direita. Área via Pezelona 0 Bridge, a Pezelona 6 BHC. DCP Trive, após conforme o plano. Dael Leda Mostra. 1208 ao controle, acionando 5513 do TAN 3179. 3579, correto, pode fazer o estacionamento. Atrás do selecionamento 3179. Zulu, ali direcionar, pelo meu destino, transponder para 5502, quilo Zulu. Estou vendo inspeção na pista, 9083 Gol. 9-1, só vi um pássaro na pista, agora está autorizado. Ingressar e decolar 1-0, vento variável com 2 nós, Gol 9083. Autorizado, alinhar, entendido, liberar também a decolagem, Gol 9083. Deslizando uma nova que tem um campo passando externo, Gol 9083. Está acelerando então, 9083. Tendo os pés com o ponto por hoje, está bom, reposta através de Pituaçu, Mike, é Delta. Salvador, bom dia, é o Oceaneer 6225, cliente da OSA 340 Brasília. 325 Brasília, 320 nível autorizado, via Amper do 17, reval da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elef, 1208 controle, acione no transporte 5517. Saiu totalmente ter cortado, poderia repetir? Relativo, Salvador Brasília, 320 nível autorizado, via Pesulu 17, decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, 1208 controle, acione 5517. Sim, está autorizado Brasília 320, na outra do 17, decola da 10 com curva direita, área por Elefa. Cadastro estabelecido no nível 140, 5217. Guardado, atribuído, 3-4. Então, Bonf para a chegada, Bonf, contato radar estabelecido no nível 140, 5217. Cadastro 10, vento variável 3 nós. Gente, 3-4. Confirme o vento? Variável com 3 nós. Sim. 190 nível autorizado, Puma, bom dia. Diego FM 77, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5520. Autorizado, Salvador Maquiagem, zona 90, via Golf 677, decola 190 com curva esquerda, saída pública, transição Aracaju, 208, frequência do controle Salvador, 520 na próxima direita de 5384, está no 43. Pode funcionamento, Igor. 55, mantém o perfil. Autorizado táxi via parte principal em Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10114. Tango S6, Charlie Foxtrot, chame o centro Recife, 1251 na alterna, 13395. 25113395, grato e a volta. Charlie 402, via parte principal em Alfa, no ponto de virada 10, torre 1295, general 10, 14, boa viagem. Mais Juliette Romeu. Juliette Romeu, consiga. Liberando o sobrevoo Ponte Nova, segue para sobrevoo Ponta do Maitá. Próximo a Duna. Obrigado, João Romeu. Sentimento, Julio, faz o seguinte, tem como ingressar na Juliette? Seria a passagem para a aeronave aí da guarda, o Charlie 402, e após retornar? Zé Ponte, altímetro 1014. Alfa, Tênis da Juliette. Alfa, Tênis da Juliette, 3304. Romeu Golf Vitor, informe seu estimado de pouso. 1-2-0-0, copiado. Para o Serviço de Informação de Voo Alerta, o Centro Recife, em 1288, alterna 1260, Romeu Golf Vitor. O serviço será terminado. Controle, o Mike Echo Delta, passando por próximo. Copiado, Mike Echo Delta, chame agora a torre em 1 no 8, decimal 95. 1895, Delta. Salvador é o papapá, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, possível. Passou por sua Zuki, antes de instruções. Mike Echo Delta, autorizado de imediato cruzamento do eixo da aula 0, que é atrás da reportagem, a porta girando base. Para a base da aula 7 pela direita, Mike Echo Delta. Teste para o portão 04, tá? 3304. Alô, Salvador, tá? 3179, no 612, para pushback, acionamento. 612, tá livre, após táxi. Já chama para o táxi, 3179. Aliás, e do colar 1-0, vem a variável 3 nós, o Lima Kilo Zulu. acompanha na frente, se enrolar de linha aí, mantém o off tanto bom. Voo 9083, chame o centro Recife, M251, na alterna 3395. 351395, voo 903. Bom, Mike Eco Delta ingressando a base da 97 pela direita, baixado e travado. Aqui é o próximo estado, vento variável com 4 nós, pouso autorizado, cabeceira 1-7. Mike, é com Delta 7. Na 6225, gate 1 para push e acionamento. Gerou uma voz do pushback, 6225. Bacana. 208, bom dia. E, bom dia, o Papa Tango Lima Quilos Zulu decolou da 1-0. Lima Quilos Zulu, contato radar na decolagem. Tuba 1-0-0 na saída Momo. Uma centena Momo. Mais um Jet Romeo, reporte final para o pouso. Deixa eu aguardar. Delta solo aos 4-1, linha direita na Oscar, atenção com movimentação de obra. Estacionar a frequência livre, boa. O parceiro 0 no curso do localizador. Completa ele a X-Ray, chamando torre 1-8-3-9-5, pastor 2-0. Completa X-Ray, com a torre 1-8-9-5, obrigado, daqui a pouco. 4 horas. Oi, Salvador, bom dia, pastor 2-0. Pastor 2-0, bom dia. Continua a aproximação, aguarda pista livre, ajusta ao 9-0, 1-4. Aguardando pista livre, pastor 2-0. Taxi Sustan 3179, POV 1-8-2-4-10, Delta na Galeão. Segue táxi e Engie Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-9-5, QNH 1-0-4, boa viagem. 1-0-4, ponto de espera de 2-8-9-5, via Engie Alfa, Sustan 3179, obrigado, bom trabalho. Celebre 225, por equipe de solo, que após a passagem da aeronave da torre retaguarda, está livre de puxa e após táxi. Gente, só do passageiro na frente, agora está autorizado, 6225. 1-0-1-4, reduza para 2-0-0-9. Desce para 3.000, reduzindo 1.014 no ajuste, reduzindo 209. Afirmativo, está sob o radar para sequenciamento, mantendo a presente proa, limitado pelo curso localizador, Gol 1755. Mantém presente pro limitado localizador, 1755, descendo para 3000. Tango, Tango, Nicolás 43, controle 1208. Oito, Alfa, Tango, Tango. Controle Salvador, papapá, Alfa, Tango, Tango. Vento variável com 3 nós, pouso autorizado na zero. Uso pouso, pode passar da zero. Mantenha a posição, aguarde. O CNM 225, mantenha a posição e aguarde. Mantenha a posição, é 225. Tô direto, uma centena sem restrição. Afirmativo, eu informei que era para iniciar após a passagem na após a passagem da aeronave na nossa retaguarda. Afirmativo, tu ainda está prosseguindo para o ponto de espera, ok? Ciência, vai aguardar o Oceano 225. Fica autorizado a prosseguir com o pushback, pós-taxa. Fica autorizado a prosseguir, reportar pro táxi, já descer. 755 da mantenha pro lá. Gol 1755 para interceptar o curso localizador, por esquerda, pro a 140. Desça para 2000 pés, a ponte estabilizada. Esquerda 140, 2000, reporte estabilizado, 1755. Controle Salvador, tripe 5217 para descer. 5217, desça para 3000 pés, o altímetro no 014. 3014, tripe 5217. Está preso no X-Ray 3859. 3859, completo o procedimento, chamando torre 18 decimal 95. 1895, obrigado. 19. Direito 219, passou a decisão. Completando ele é X-Ray, aguarde transferência de comunicações. 55. Marcos Juliette Romeu, prossiga. Bom dia, está 3859, passando 5 para baixar de checar. Estão 3859. Ajusta 1-0, 1-4, aguarda informação de vista livre. Ciência, aguarda. 320, prossegue Alfa, Delta, na Delta, chame novamente para cruzamento da 1-0-2-8. Chama para cruzamento na Delta, passou. 3859, vento calmo, pouso autorizado no 0. Livre pouso no 03859. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5537. O Max Gatti Romeu, aguarde para a ascensão. É o 070 solicitado, confere. 208-37. 312, reporte para estacionamento. Torre 18 decimal 95. 18 95, 1755. Cenário 225, está pronto para o táxi, 78 a bordo, 3 horas e 20, atarna em Goiânia. Estimação agora de utilização de pulso, ajusta 1-0-1-4. Aguardando autorização, gol 1755. 0-3-5, cenário 25, obrigado, bom trabalho. Marquinhos Zulu, confirme a proa ideal para a barreira da presente. 300. Pessoa 300, direto Barreira da Presente, Lima, Quilo Zulu. Direto Barreira, Lima, Quilo Zulu. Passa 2-0 para cruzamento. Autorizado de imediato, passei 2-0, cruzamento da 1-0-2-2. Cruzamento imediato, passei 2-0. Pan 3859, solo aos 48, direita 1219. Passou 2-0, você tocou a sequência livre. Passou 2-0, livrou. Pastor 2-0, acho que você está na frequência livre. Obrigado. Livre pouso 1-0, agora 755. São 3179 após o uso do Boeing na final 1-0, a linha mantém. Faz a passagem. Chame quando pronto para a cópia, Pastor 2-0. Entendido, muito obrigado. Solo 3859, bom dia. 3859, prossegue Alfa, resposta antes da Juliette. Alfa, resposta antes da Juliette. Vazio 4299, informação Alfa, 340, Sacatinhas, Santa Catarina. 4299, Salvador Campinas, 340, nível autorizado, Viana Pesulo 1-0, Bride, meu Pesulo 1-6, Bravo Hotel Zulu, Trivia, Posto Forte. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208, controle, acione 5522. 3000 ainda prossiga direto Barreiras, Alfa tá voltando. Petrolina. Corrigido. Então, mantenha a proa de Momo, aguardando a Petrolina. Tá mantendo 3000, Momo, Alfa tá voltando. Lita da El, Lita Pátio. 1-2-0-1-4-3-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4 Mil pés. 1208, controle, acione 0171. Bem, Renan Liberato. Oi, Salvador, bom dia, senhora. 25, posso esperar? Renan Liberato, confirma o PLB? 02 a bordo, acionamento de táxi, torre 1895. Tem uma senhora, 25. Segundo 1755, sala 51, ao livrar direito, 1209. Exato. Pode autorizado a 90, vento 090 graus, 4 nós. Livre decolagem de pista, roda 0, tá? 3, zona 7, 9. Alfa, reposta a entidade, roda 7,